Portal do Arrocha. Sérgio Júnior, o top na sua frente. Pra acabar com a cachaça do mame. Toda vez que eu vejo você, sinto uma coisa diferente. Toda vez que eu penso em você, te vejo nos meus sonhos tão carente. Por que você não cola do meu lado? Esquece os grilos todos do passado. Vem comigo, tenta ser feliz. Para de dizer que tá tudo errado. Deixa logo ser seu namorado. Resta o destino. Sorria que eu estou te filmando. Sorri, o coração tá gravando o seu nome aqui dentro de mim. Oh, oh, oh. Sorria que o prazer já tem vindo. Sorri, o nosso amor tá tão lindo. Não quero ver você tão triste assim. Por que você não corre? Esquece os grilos todos do passado. Vem comigo, tenta ser feliz. Para de dizer tá tudo errado. Deixa logo ser seu namorado. O resto o destino é quem diz. Sorria que eu estou te filmando. Sorri, o coração tá gravando o seu nome aqui dentro de mim. Oh, oh, oh. Sorria que o prazer já bem-vindo. Sorri, o nosso amor tá tão lindo. Não quero ver você tão triste assim. Sorria que eu estou te filmando. Sorri, o coração tá gravando o seu nome aqui. Sorria que o prazer já bem-vindo. Sorri, o nosso amor tá tão lindo. Não quero ver você tão triste assim. Tão triste assim.